3520, no solo de 38, vou livrar à sua direita, após você estar se via Alfa, Juliette, portão 04. Autorizado via Alfa, Juliette, portão 04, TAM 3520. Salvador, muito boa noite, aqui é o TAM Mike Zulu Delta, pedindo autorização de reboque da remota 12 para o gate 5 do pátio principal. O TAM Mike Zulu Delta, autorizado o reboque da remota 1-2 para o portão de número 5 do pátio principal, autorizado. O TAM Mike Zulu Delta, apenas reporte ao término do reboque. Autorizado LS, reporte estabilizado. Obrigado, tá estabilizado. Oito no meio, torre 1895. Gol no 8 no meio, final ILS da 1-0, boa. No 8, 1 no meia, boa noite, ajuste 1 no 0 no 3, reporte baixado e travado. No 8 no meia, tá baixado e travado. Gol no 8 no meia, tráfego avistado, autorizado para outra pista 1 no 0, vento de 0,80 graus com 5 nós. Lembre depois da 1 no 0, boa no 8 no meia. Alô? Verdade. Gol no 816, instala os 46, vai livrar à direita, prossegue táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette, o gol no 8. Tá mais o Zulu Delta na escuta do sol? Da torre, corrigindo? Positivo, Zulu Delta na escuta da torre. Gente, o Mike Zulu Delta vai manter a posição através do 612, ok? Eu tenho um bonde da Google que acabou de pousar e irá prosseguir para o portão de número 3, ok? Se eu prosseguindo, vai acabar impedindo a passagem ou se eu tenho condição de agilizar o rebote? É, tem condição de agilizar sim. Gente, agilizando por gentileza, então para o box número 5, ok? Agilizar. Positivo, agilizando para o box número 5. autorizado, Juliette, portão 03, gol no 8 no meio. Para 03, no meio. Sente o Mike Zulu Delta, bom dia.